Uma ótima noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre aproveitando as oportunidades. E na vida tudo é questão de oportunidade. A própria vida é uma oportunidade que Deus nos dá. Assim também o trabalho, a família, as pessoas, os estudos, os inúmeros desafios da vida são oportunidades que nós devemos aproveitar para o bem ou para o mal. E abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6. Enquanto isso, eu cito a palavra de Deus, Deuteronômio 30, verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E o bem é uma grande oportunidade. E o mal é uma grande oportunidade também. Tudo que a gente pode escolher na vida, as inúmeras oportunidades, são resumidas em bem ou mal, que de alguma forma representam Deus, o diabo, a vida, as pessoas, as coisas, de forma direta e de forma indireta. E a vida nos conduz a oportunidades de bem e de mal. E como é que a gente tem vivido essas oportunidades? Antes de começarmos a leitura, vamos invocar mais uma vez o nome de Deus em oração, e aí nós vamos ler Gálatas 6, versos 9 e 10. Vamos orar então. Papai do céu maravilhoso, que o Senhor coloque no nosso coração a Tua verdade nesta noite. Verdade que nos ensine a aproveitar as oportunidades, a viver a Tua verdade, a Tua vontade. E assim que o Senhor nos ensine a Te amar e amar todas as pessoas. Amém. Perdoa aquilo que temos falhado diante de Ti e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Sabe, irmãos, que a vida em um mundo de pecado e de morte cansa. A gente envelhece no nosso corpo e na nossa alma, e a vida cansa. Isso é verdade. Diante dessa verdade, eu gosto muito de um pensamento de Gilbert Chesterton, que diz assim, que o pecado nos envelhece, mas Deus não tem pecado. E nesse sentido, Deus é mais jovem do que nós. Ele tem uma disposição mais jovem, mais alegre, mais feliz, mais inocente, santa, que é amor, que é verdade, que é pureza. E a gente é diferente de Deus, a gente peca, a gente erra, a gente tem dificuldade de amar, dificuldade de aproveitar as oportunidades, e a vida vai cansando a gente. Mas Jesus, Ele coloca no nosso coração um princípio ativo que nos possibilita a renovar as nossas forças, a correr e não se cansar, é o que diz a Bíblia, né? Isaías 40, verso 31. E o texto de Gálatas nos diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem, e a seu tempo nós vamos colher os frutos do bem. Nós geralmente lançamos essa imagem da colheita sobre o mal, e a gente vislumbra isso, né? A pessoa que só mente, rouba, mata, é maldosa, faz o mal, a gente sabe que ela vai colher mais cedo ou mais tarde os frutos dessa atitude. Agora a gente tem que lembrar do outro lado da moeda. Aqueles que perseveram no amor, na fé, na verdade, na pregação do Evangelho, em fazer o bem, eles também têm que lembrar que eles também vão colher. Talvez eles não colham imediatamente, e isso muitas vezes acontece. A gente faz o bem e muitas vezes colhe o desprezo, colhe o mal. Mas o fato é que a seu tempo nós vamos colher os resultados do amor, da fé, da pregação do Evangelho, do bem, da verdade. E nós devemos fazer o bem, o texto diz, enquanto nós temos a oportunidade. A oportunidade de fazer o bem, ela nos é estendida até o ponto em que a gente já não consegue mais entender o que é o bem, aceitar o bem e só faz o mal. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? Você chegar num ponto tão longe que você não mais se arrepende, não mais ama, a ponto de não ser capaz mais de se arrepender, ou de amar, ou de fazer o bem. Enquanto esse momento não chegar para o ser humano, ele deve aproveitar as oportunidades que Deus dá de fazer o bem. E hoje nós vamos estudar uma carta do Novo Testamento, que vai nos conduzir a algumas questões que são oportunidades para a gente fazer o bem. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, um pouquinho depois de Colossenses, aí pertinho. Passa Efésios, você já chega em Filipenses. E nós vamos ver 8 oportunidades para fazer o bem. Claro que essas oportunidades, elas não são exaustivas, o que isso significa? Que elas não cobrem todas as oportunidades para fazer o bem, muito pelo contrário, são poucas oportunidades que nós vamos trabalhar hoje, mas elas são representativas de coisas que a gente tem que entender como bons mordomos da verdade que Deus nos concedeu. Então a primeira oportunidade, Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A primeira oportunidade que nós temos é de sermos servos de Deus em Jesus Cristo e conhecermos a sua graça e a sua paz. Agora, é interessante que para a gente entender o que é graça, a gente tem que entender o que a gente é, enquanto seres necessitados de graça. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que a gente não gosta da morte, é por isso que a gente de alguma forma se rebela contra o caminho natural da vida, que é envelhecer em pecado e morrer. E é porque a gente morre que a gente muitas vezes tem a necessidade de entender o que é essa eternidade que Deus colocou no nosso coração. Essa vontade de que as coisas não acabem com a sepultura, com o fim da consciência, com o fim do amor, com o fim do ódio, com o fim da realidade da vida. Porque é isso que é a morte, segundo a Bíblia, né? Seu amor, o seu ódio, suas obras, seus pensamentos já pereceram. E eles não têm mais parte alguma do que se faz debaixo do sol. Esses são os mortos. Mas Deus nos dá vida pela sua graça, pelo seu poder, e Ele nos dá uma vida na qual nós temos paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela só pode existir na vida de quem reconhece a si mesmo como objeto da graça de Deus. A graça que perdoa o pecado, porque o pecado é a grande doença da humanidade. A falta de amor, a falta de fé, a transgressão, a atmosfera do nosso coração e da nossa alma, que muitas vezes está poluída de egoísmo, de maldade, de infelicidade, de falta de fé e etc. Isso é o que envelhece a gente, isso é o que é a manifestação do nosso pecado, e Deus responde a esse pecado com graça, e quem recebe a graça, desfruta a paz. Não é uma grande oportunidade entender essas coisas e experimentar essa graça e essa paz? E como mordomos de Deus, nós temos que agarrar essa oportunidade. A Bíblia diz assim: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça, porque se eu esperar na lei, na minha identidade, na minha pessoa, eu sempre vou encontrar falha, porque eu falho diante da lei, eu falho diante do cristianismo, eu falho diante do amor, porque eu sou assim, pecador. Agora, no momento em que a gente recebe graça e paz, nós somos conduzidos à nossa segunda oportunidade, Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração e da súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Quando a gente aproveita a oportunidade de receber a graça e a paz de Deus, ela nos conduz à vitória contra a ansiedade, à vitória contra o medo. Lembra de 1ª carta de João? O amor perfeito lança fora o medo, que gera ansiedade, que gera incerteza, que gera a falta de fé, no sentido, será que Deus me ama? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me ajudar a passar pelas dificuldades da vida em relação à família, ao dinheiro e etc. Quando a gente recebe graça e paz, a gente pode vencer a ansiedade. E um dos caminhos através do qual a gente vai vencer essa ansiedade é através da oração, na qual a gente conta para Deus tudo, inclusive o pecado. Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente experimenta, deve ser colocado diante de Deus em oração, em súplica e com ações de graça, porque muito temos que agradecer. Quando eu vou para Deus e me ajoelho e digo assim: Senhor, me perdoa a podridão do meu egoísmo, eu posso levantar dessa oração e agradecer a Deus com ações de graças, porque eu pude ser sincero para Deus, e eu não fui fulminado como uma vez Nadab e Abiú foram fulminados na presença de Deus, porque Ele teve misericórdia de mim, que não merecia misericórdia, e eu posso agradecer a Ele, porque eu posso confiar nele, contar para Ele a verdade da minha alma. E quando eu conto para Deus a verdade da minha alma, o que a Bíblia diz? Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, e isso nos dá paz que excede todo entendimento, está além da razão humana, além da minha capacidade de filosofar, de entender, de pregar, de argumentar, ela é maior do que eu. É a paz que Deus me dá. Mas sabe que muitos de nós temos falhado em agarrar a oportunidade de viver essa paz, e a ansiedade, o medo, a angústia, a dúvida prevalecem, mas esse não é o caminho. A gente tem que procurar com todas as nossas forças, a força da nossa fé, do nosso coração e da nossa mente, aproveitar a oportunidade de não andar ansioso e ansiosa, e de viver a paz de Deus. E se a gente agarrar essa oportunidade, então nós estaremos prontos para receber a próxima oportunidade. O próprio capítulo 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Uma outra tradução diz, né, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. E a gente esquece muitas vezes uma coisa muito interessante a respeito desse texto. Esse texto não foi escrito nas Bahamas, numa rede, debaixo de um coqueiro, com água de coco, sanduíche, comida natural, vegetariana, bem preparada. Esse texto não foi escrito nessas circunstâncias. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava na prisão. E a prisão é algo que a maioria de nós não tem a dimensão do que é, porque eu creio que a maioria de nós que está ouvindo essa mensagem nunca foi preso. Talvez um ou outro aqui já foi preso ou presa, mas a maioria de nós não passou por essa experiência. E a gente sabe que a experiência da prisão, pelo menos a gente vislumbra a experiência da prisão como algo não muito prazeroso, que não traz muita paz e nem muita alegria. Mas sabe, irmãos, eu gosto muito de um texto do Grande Conflito, que Ellen White fala assim, que quando o cristão é preso por causa de Cristo, as cadeias, o cadeado, as paredes, as correntes, elas não podem aprisionar a comunhão do coração com Cristo. E isso é bonito. E Paulo ainda teve um privilégio de estar na prisão pregando a alegria e tendo a oportunidade de escrever para a igreja, e ele aproveitou essa oportunidade, e nós devemos aproveitar a oportunidade de desenvolver a alegria espiritual, mesmo num mundo triste, mesmo num mundo difícil, ruim, estragado pelo egoísmo, pelo pecado, pelo meu egoísmo, meu pecado, pelo seu egoísmo, seu pecado. E a gente deve aprender a desenvolver essa alegria, e a gente deve aprender a usar toda e qualquer oportunidade para trabalhar pela salvação dos outros. Paulo poderia muito bem estar na prisão, entre aspas, inativo, descansando, simplesmente orando, mas ele está trabalhando por mim e por você, por todas as igrejas que haveriam de receber esse tesouro, aproveitar a oportunidade de desenvolver a alegria da presença de Deus onde quer que for. Agora, para a gente ter a verdadeira alegria cristã, a gente tem que aproveitar a próxima oportunidade. Filipenses capítulo 2. Está aqui um dos textos mais interessantes do Novo Testamento. Versos 5 a 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, a gente só vai desenvolver a alegria cristã, a gente só vai aproveitar essa oportunidade, quando a gente aproveitar a oportunidade de meditar na profundidade da verdade do Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus nos pede para a gente desenvolver no nosso coração, na nossa mente, o mesmo sentimento que houve no coração e na mente de Cristo. Ou seja, Deus pede para que a gente transcenda e vença a escravidão do sentimento ruim, a escravidão da mentalidade ruim do pecado. E isso não é muito fácil. Aliás, isso não é nada fácil. Mas a gente só vai conseguir fazer isso contemplando aquilo que Cristo é, que é o verdadeiro motivo de tudo aquilo que Cristo fez. Porque a gente vive num mundo onde todo mundo quer se exaltar, onde todo mundo quer ser melhor do que os outros, onde todo mundo quer ter mais do que os outros. Agora, aquele que era o verdadeiro dono de tudo, tomou uma atitude inversa e se esvaziou, não só daquilo que ele tinha, mas daquilo que ele era. E isso é muito difícil de entender. Se alguém te disser que isso é fácil de entender, está mentindo. Porque Cristo, enquanto estava no mundo, Ele era 100% Deus e 100% homem. Essa não é a lógica humana, essa é a lógica do Evangelho. Lembra quando Filipe pergunta para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Como é que Jesus responde para ele? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Ou não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Cristo repreende Filipe, querendo dizer: você quer ver o Pai e você não me viu? É isso que ele responde. Cristo é Deus. Ao mesmo tempo, em alguns outros momentos do Evangelho, Cristo diz: porque o dia da vinda do Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho sabem, mas só o Pai. E aí você percebe que ele se limitou, que ele se esvaziou de algo que ele sabia, que ele poderia saber, porque era onisciente. E esse texto de Filipenses nos ajuda a entender isso, mas isso custa a gente aproveitar a oportunidade de pensar sobre esse assunto, e de entender, e de reconhecer a superioridade do caráter de Cristo, da sua decisão de se humilhar até o ponto da cruz. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade através de uma atitude espiritual, se ajoelhar e confessar com a nossa língua que Ele é o Senhor. No mais alto grau e no mais alto sentido possível, Jesus Cristo é o Senhor sobre essa igreja, sobre qualquer igreja, sobre nenhuma igreja, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o que for. Jesus Cristo prevalece. Ele é o Criador de todas as coisas, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3, que a própria carta aos Colossenses vai corroborar, capítulo 1, versos 15 a 18 especialmente, vai dizer um pouquinho dessa história de Cristo como Criador do universo. Tudo isso tem que nos conduzir a aproveitar mais uma oportunidade, que é estar no capítulo 4, verso 8, que é uma das passagens mais famosas da carta aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu me sinto diante desse texto muito feliz e muito desanimado, porque a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, ela me garante que é possível fazer da atmosfera da alma uma atmosfera boa, justa, sagrada, correta, respeitável e etc. E isso é muito bom, isso me deixa muito feliz, mas eu fico muito desanimado ao perceber na minha experiência pessoal que eu tenho dificuldade de manifestar uma atmosfera de alma que seja desse tipo aqui, que só tenha o que é bom, só tenha o que é verdadeiro, só tenha o que é justo, o que é puro, o que é amor, o que é louvor. Será que eu sou único? Talvez seja, talvez eu seja muito pior do que todos vocês, eu não nego essa possibilidade, mas talvez alguns de vocês possam se identificar com isso também. E a gente não pode justificar isso, tudo que é ruim, tudo que é podre, tudo que é fofoca, tudo que é malícia, tudo que é vaidade, que isso ocupe o pensamento. Não, não é por aí o caminho é inverso, e nós devemos aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, de desenvolver aquilo que é puro, bom e correto, mesmo que isso signifique que eu tenho que desistir do que é ruim e podre e errado. Essa é a experiência da morte para o eu e da vida para Cristo. E da mesma forma que ninguém gosta de morrer de forma carnal, você não fica feliz ao estar dirigindo e vir um caminhão entrando na sua faixa, né? Essa não é uma sensação boa, a sensação da morte, você vai morrer, o perigo, a dor, etc. Da mesma forma, a gente também não gosta de morrer para a gente, para viver para Cristo, para tudo que é bom, verdadeiro, de boa fama, louvável e etc. Essa é uma experiência difícil, mas a gente tem que agarrar essa oportunidade e melhorar e aprender e crescer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o que Deus diz para mim e para vocês. Eu quero falar um pouquinho mais sobre uma outra oportunidade, que é a consequência dessa oportunidade, porque se a gente trouxer essa atmosfera para o nosso coração, de Filipenses 4:8, é o céu que vai vir para o nosso coração, e se o céu vier para o nosso coração, um dia a gente vai para o céu. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de subordinar a si mesmo todas as coisas. Essa é uma oportunidade singular, é a oportunidade de vencer a morte, de ser glorificado. É essa a oportunidade que o Evangelho coloca diante de nós. Ela não nos obriga a viver isso, porque muitos vão receber o Evangelho, mas não vão receber a vida eterna. O Evangelho não nos obriga a ir para o céu, mas Ele nos dá a oportunidade de ir para o céu, e essa é uma oportunidade maravilhosa, irmãos. É uma oportunidade para não ter medo da morte. A Bíblia diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Quando a gente chegar nesse ponto de achar que viver é Cristo e morrer é lucro, a gente não mais tem medo da morte, da dor, do sofrimento. Porque em algum outro momento do Evangelho, a Bíblia diz: porque a nossa leve tribulação da dor, do envelhecimento e da morte não podem ser comparadas com o peso eterno de glória que vai ser revelado em nós, na glorificação. Quando o que hoje é corruptível se tornar incorruptível, quando o que hoje está manchado pela falta de amor, viverá o amor perfeito para todo sempre. Essa é a glorificação, e nós temos a oportunidade de chegar lá. A última oportunidade vai nos reconduzir de volta à terra. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, Paulo descreve uma situação interessante. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como da fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A partir do verso 16, ele continua dizendo assim: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos uma oportunidade simbolizada nesses versos todos, que é a oportunidade de nos envolver pessoalmente na pregação do Evangelho. Mesmo que a gente tenha um contexto de pobreza ou de riqueza, de fome ou de abundância, não importa qual seja a nossa experiência de humilhação ou de honra, tudo podemos naquele que nos fortalece. Paulo diz assim, que ele recebeu da igreja dos Filipenses, mais de uma vez, o dinheiro que ele necessitava para suas necessidades. E ele diz assim: eu não estou escrevendo para que vocês mandem mais dinheiro, mas para agradecer a Deus pela atitude de vocês. Até mesmo para Tessalônica vocês mandaram dinheiro, e isso é uma repreensão forte para a igreja de Tessalônica, porque seria como eu estar desenvolvendo meu ministério em dinheiro coelho, vocês não me ajudarem, e eu receber dinheiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Manaus, porque vocês que estão sendo beneficiados diretamente, não estão me ajudando. E claro que essa questão, ela é controversa, porque a gente, no nosso egoísmo, a gente não quer contribuir com a pregação do Evangelho, do pastor Ezequiel, ou do pastor Paulo, ou do pastor qualquer um que seja. Mas essa é uma oportunidade que quer nos ensinar muitas coisas. Aquela igreja dos Filipenses não precisava mandar dinheiro para Paulo, mas mandou. Você não é obrigado a dar dinheiro para Deus, ou para mim, ou para a igreja. Se você não der dízimos e ofertas, ninguém vai lá roubar o seu dinheiro para colocar na igreja. Você faz o que você quiser. Mas essa é uma oportunidade tremenda de ajudar uma causa que não é a minha causa. Eu não estou pregando o Evangelho do Senhor Ezequiel. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que criou o universo inteiro e que se fez homem e que se humilhou até a cruz. E Ele, que é dono do universo, há de suprir cada uma das minhas e das suas, das nossas necessidades. Do alimento, da roupa, do dinheiro, da casa, do que quer que necessitemos para viver. E a Ele seja a glória para todo sempre. Nós temos a oportunidade, irmãos, de aproveitar tudo isso que Deus está dando para a gente, de pensar, de entender, de praticar através do amor e do louvor o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro, de se afastar do medo da morte, da ansiedade, da maldade, do pecado, e a entender que viver é Cristo, viver é amar a Cristo, viver é pregar a Cristo, viver é conhecer a Cristo. E viver é se ajoelhar diante de Cristo. Aproveitar essa oportunidade para entregar o corpo, a alma, o coração, a mente, a família, os caminhos. A ser grato para Ele, para com Ele, em fidelidade, em amor, em fé. Contribuir na causa do Evangelho. E vivermos aqui, não para glorificar a nós mesmos, mas para glorificar aquele a quem pertence a glória, Deus, o nosso Pai. Você deseja realmente agarrar essa oportunidade, nós vamos orar por isso. Oremos. Papai do céu, maravilhoso e bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem concedido na vida de cada um de nós. A oportunidade de viver, a oportunidade de conhecer o Evangelho, de se entregar a Ti e de sermos fiéis em amor, em fidelidade real na nossa vida, meu Pai. Purifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, de tudo aquilo que seja egoísmo, de tudo aquilo que seja mal, de tudo aquilo que seja errado, e que assim o Senhor nos ensine a Te amar e a amar todas as pessoas, Pai. Dá-nos a graça do Teu poder, da Sua salvação, do Teu amor, e de reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor seja o nosso Senhor, Salvador, nosso Pai, o nosso amigo, aquele que nos perdoa e não só nos perdoa, nos transforma e nos tira do pecado onde nós estamos, Pai. Que a Tua graça prevaleça sobre toda a obra do diabo, da carne e do mal em nós, e que nós possamos Te louvar e viver o que é bom, o que é puro, o que é honesto e o que é verdadeiro na Tua presença. Abençoa cada um de nós em relação ao dinheiro, em relação à família, em relação à saúde, e nos ajuda, Pai, a entender que viver é Cristo, Pai, e que possamos viver por Ti. Dá-nos uma ótima noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.